meu coração, mas você me esqueceu. Você não era príncipe, era só formiga, nem como assim. Tinhas era pouco, se acabou. Já tinha um bom.